Essa é a Capela FM. Música e informação. Pela FM, são 22 horas 7 minutos. Uma boa noite para você, sejam bem-vindos. Está começando pela Capela FM Momentos Espirituais. Levado ao ar todas as sextas-feiras, a partir aí das 22 horas até a meia-noite. E o objetivo é levar entretenimento, ciência, curiosidades, filosofia, música e outras artes, bem como pontos de vista filosóficos e assuntos espiritualistas, pretendendo debater e expor assuntos de ordem geral com especialistas e participação dos ouvintes da Capela FM. Sejam bem-vindos, uma boa noite. A participação de você é importante pelo 3876-6846, 3876-6846. E eu já deixo um boa noite aqui para os nossos amigos que irão conduzir aí o Momentos Espirituais: Marcelo, Marcos, o Guilherme e também o Paulo. Boa noite, amigos. Boa noite, família. Estamos muito felizes por podermos refletir sobre as coisas espirituais, sobre os assuntos na visão espírita, e para nós é uma alegria esta nova oportunidade. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcelo, boa noite, ouvintes, pessoal que está aqui presente com a gente, ajudando. Possamos hoje ter uma reunião e um diálogo com todos os ouvintes, que seja muito profícuo, que seja interessante para todos, e que possamos sair daqui com uma reflexão um pouco mais amadurecida sobre os aspectos que serão abordados, todos de muito interesse para a nossa evolução espiritual e para a nossa visão do que é a paz e o amor de Cristo. Muito obrigado. Bom, iniciamos então o nosso programa com a música que tornou-se símbolo dele, a Compromisso, por Fábio Júnior. São 22:11. Agora sim, você me pegou distraído. De calça curta, né, Flamengo? Calça curta, tá aí. Compromisso com Fábio Júnior. Verdade, não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. Sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita rejeição. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro amor profundo no meu coração. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Faço tempo que a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho. Quero saber pra onde eu vou. Posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho. Quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Sentindo de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Iniciamos então mais uma edição do nosso programa Momentos Espirituais, que é produzido e apresentado pela equipe do Paulo de Tarso, do Centro Espírita Paulo de Tarso. Uma vez mais estamos aqui na Rádio Capela 105,9, Capela FM, e contamos com a participação dos nossos estimados ouvintes através do telefone 3876-6846 para as mais variadas indagações. Nós, ao longo da semana, fomos abordados para opinarmos a respeito da obra escrita pelo Dan Brown, intitulada O Código da Vinci. O Código da Vinci. Na verdade foram duas obras, Código da Vinci e Anjos e Demônios. Mas o Código da Vinci é que se tornou mais polêmico, que é o motivo da indagação, a respeito se Jesus realmente teria tido um relacionamento com Maria Madalena e, através desse relacionamento com Maria Madalena, houve o fruto do nascimento de uma filha. E essa filha depois teve os seus descendentes, e esses seus descendentes culminaram lá na Idade Média com os... como é que se chama aquele grupo mesmo? Do grupo dos Illuminati, que seria então, teria então como base esse relacionamento de Jesus com Maria Madalena. A visão espírita a respeito do tema difere do pensamento elaborado pelo Dan Brown, embora o Dan Brown coloca em seu livro que trata-se de um romance. Ele não se baseia em nenhum texto, em nenhum livro, nada disso, mas que se trata de um romance. E quando se trata de um romance, nós consideramos que é uma possibilidade. Mas tem muitas pessoas, tanto do meio religioso como fora do meio religioso, que ao analisar a trajetória de Jesus e a presença de algumas mulheres que o seguiam, que o acompanhavam, que foi feita essa possibilidade de que Jesus teria tido um relacionamento íntimo com Maria Madalena. Bem, a visão espírita difere desse pensamento do Dambrau pelo seguinte: primeiro, porque nós consideramos que Jesus é um espírito de altíssima hierarquia. É um espírito muito, muito evoluído, muito, muito iluminado. A tal ponto que ele é espírito construtor de mundos, construtor de planetas. Tanto é que na gênese planetária ele estava, como relata o texto sagrado na Bíblia, lá no Gênesis capítulo 2, versículo 7, que faça-se a luz, aí foi feita a luz, faça-se as águas, façam-se os animais. Então está tudo na terceira pessoa do singular. Agora, quando é para fazer o homem, aí o texto está claro: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, na visão espírita, o façamos, que é a primeira pessoa do plural, o façamos significa que Jesus, como espírito de alta hierarquia, participou da formação do homem na Terra. Participou juntamente com outros espíritos de alta hierarquia, certamente inspirados por Deus, que é o nosso Pai e a inteligência suprema do universo. Pois bem, então se Jesus é um espírito de altíssima hierarquia, ele já superou as paixões relacionadas com as energias sexuais. Então nós consideramos que Jesus não tinha necessidade, não tinha na sua planificação, na sua planificação espiritual ou na sua planificação da existência, de se relacionar com outra pessoa do sexo feminino. Por quê? Justamente por ele ser um espírito de alta hierarquia. Mas vamos fazer uma ilação e considerar a possibilidade que ele teve um relacionamento conjugal com Maria Madalena e que teve uma filha. Pois bem, aí nós perguntamos: o que desmerece isso à sua obra? O que desmerece, o que desmereceria isso à sua obra ou os seus ensinos morais, que foram capazes e são capazes de atravessar 20 séculos e se transformar no guia e modelo da humanidade, como nós encontramos lá na pergunta 625, elaborada por Allan Kardec aos benfeitores espirituais? Kardec pergunta: qual o espírito ou qual o homem que Deus tem colocado como guia e modelo para a humanidade? E a resposta é muito simples: Jesus. Duas sílabas: Jesus. Então, voltamos a dizer, para nós espíritas, o fato dele ter tido a possibilidade de ele eventualmente ter tido um caso, um relacionamento conjugal com Maria Madalena, não desmerece em nada os seus ensinos, a sua conduta, o seu comportamento. Mas não há nos evangelhos nenhuma informação a esse respeito, nem a mais leve ilação, a mais leve referência para você pensar nessa possibilidade. E mesmo nas tradições do início do cristianismo que se seguiram, porque tem muitas histórias que são relatadas e histórias orais contadas de pessoa a pessoa, que relatam a trajetória de outras personagens, mas que não estão contidas nos evangelhos, né? Por exemplo, Maria Madalena, depois que o mestre foi conduzido à cruz, ela quis participar mais ativamente com os apóstolos, e ela foi impedida. Ela foi impedida justamente pelo preconceito que havia dos homens com as mulheres à época. Só que depois, ainda segundo a tradição oral, ela passou a se dedicar a cuidar dos leprosos, que eram pessoas marginalizadas à época, né, que não havia tratamento, ninguém cuidava dos leprosos, e de tanto cuidar dos leprosos, ela também tornou-se leprosa. Então, a nossa visão é essa, né? E nós gostaríamos de ouvir a opinião do Marcos, do Guilherme, fiquem à vontade. Não gostaria nem de colocar uma opinião, até porque nós estamos falando de alguma coisa que, em termos de vida terrena, aconteceu há 2000 anos atrás. E, obviamente, existem muitas versões especulativas, porque é um assunto que interessa a praticamente todo mundo, né? Eu só acho que, penso eu, que nós não deveríamos ter uma preocupação tão grande em relação a essa, uma preocupação quase mórbida, em relação a detalhes pessoais da vida de Jesus. Eu acho que o foco deveria ser sempre a sua mensagem, o evangelho, aquilo que ele deixou, o sermão da montanha, etc. e tal, que são coisas que realmente trazem, acrescentam e orientam a nossa conduta, o nosso comportamento. Todos os aspectos relacionados com o período que ele passou conosco aqui na Terra, do ponto de vista de comportamento, a menos que tivesse um impacto muito grande na mensagem dele, coisa que não tem nenhuma comprovação, não tem nenhum indício, como o Marcelo colocou, não trazem acréscimo nenhum a esse tipo de avaliação. Então, é normal isso, infelizmente, né? Não é que seja normal, é comum para o ser humano essa curiosidade especulativa. Puxa vida, mas como é que foi, como é que não foi, como é que ele era como pessoa, etc. e tal. Isso é compreensível, mas não é um assunto que justifique grandes tratados, grandes avaliações, até porque, como já foi dito, né? Não acrescentaria, não mudaria nada naquilo que ficou da sua mensagem e da visão que temos do Cristo. Então, são apenas, vamos dizer assim, visões que podem eventualmente ter alguma base histórica, mas que não se comprovam, não se sustentam do ponto de vista filosófico e do ponto de vista da visão do Cristo. Ou seja, quem deixou a mensagem que ele deixou, eu acho que isso fica do resumo da conversa do Marcelo, não estava preocupado com, poxa, será que eu vou ter uma namorada, será que eu vou ter uma família para criar, etc. e tal. A visão dele não era essa, nem a preocupação dele era essa, e mesmo que em algum momento isso tenha acontecido, ok, tudo bem. Não mudou nada, quer dizer, se ele houvesse tido algum tipo de relacionamento afetivo nesse nível, obviamente teria sido um relacionamento dentro de elevados padrões morais, com toda a preocupação ética, etc. e tal. Então não mudaria nada, o que eu não acredito que também tenha acontecido, mas na remota possibilidade de que possa ter acontecido, não mudaria nada, basicamente, é o que está aí, a mensagem que ele deixou, que é o que importa. Queremos ouvi-lo, Guilherme. Bom, boa noite a todos. Oi? Tá saindo? Boa noite a todo mundo, boa noite aos ouvintes. Eu concordo com o que foi colocado aqui, e pensando na doutrina espírita e no incentivo que a gente tem de sempre tentar trazer os mistérios à luz da ciência e investigar o que é colocado, né? Eu acho que realmente o Dom Brown foi fundo nas pesquisas, colocou uma coisa extremamente polêmica para as pessoas, sejam de qualquer religião, que tenham mais a crença em Jesus. E uma coisa que é importante dizer, que o elemento de pesquisa do Dom Brown foi um pedaço de manuscrito de 8 centímetros, tá? Que foi escrito na língua copta, que é um antigo idioma egípcio, Tá? E lá, a tradução ao pé da letra disso daí diz assim: minha mulher. E vários historiadores de Harvard, inclusive, já que fizeram essa análise, colocaram que ele podia estar falando minha mulher como minha amiga, minha discípula, não necessariamente como minha esposa. Tá? Além disso, uma coisa importante é que esse idioma, o copta, quando a gente está falando sobre o copta, a gente está falando da literatura cristã do final do século III. Então, entre o advento de Jesus, que teria acontecido no ano 30, e a redação desses textos, a gente tem aí cerca de 350 anos. Então, como essa citação não está presente em nenhum texto anterior, nem no Evangelho de João em grego, que deveria ter sido como base para o copta, a conclusão é que ou foi realmente uma má interpretação, uma má tradução e interpretação, às vezes até polêmica para vender, né? Que a gente sabe que às vezes acontece muito isso. Ou uma interpolação, né? Alguma coisa que foi colocada. Isso, ou até mesmo uma conclusão de quem quer que tenha sido a pessoa que escreveu, que acreditava num Jesus casado, que, como a gente colocou aqui, não mudaria nada, né? Realmente não mudaria. Mas eu acho que é importante a gente colocar a parte mais científica da coisa, porque foi uma coisa muito pequena que foi trazido como prova de uma esposa que realmente não parece aqui que não se sustenta, né? Ainda que se sustentasse, como a gente falou, não acho que não interferiria na história tão enorme, tão grandiosa de Jesus. Sem dúvida. E a gente tem que se lembrar também, né, Guilherme, que alguns dos seguidores de Jesus, eles eram essênios. Então, por exemplo, Tiago, João, né, os filhos de Zebedeu, eles tinham participado da comunidade dos essênios. E os essênios, de acordo com os ensinamentos do professor Severino Celestino da Silva, então ele nos explica que os essênios, eles tinham como hábito manter a virgindade física até os 30 anos de idade, entendeu? Então os essênios, eles viviam realmente em comunidade e eles não se relacionavam com mulheres até os 30 anos. Depois dos 30 anos é que aí sim eles passavam a constituir família, né? E eu acho interessante esse pensamento, porque se nós transportarmos essa visão que os essênios tinham à época para os dias de hoje, e se nós fizermos uma análise das nossas trajetórias individuais, uma análise da sociedade atual, nós vamos perceber que nós iniciamos a nossa a vida sexual muito precocemente. Nós não temos amadurecimento psicológico, amadurecimento moral, amadurecimento intelectual para entender a grandiosidade da energia sexual, né? Ou de podermos canalizar de maneira mais adequada essa energia sexual. Então, esse hábito que os essênios possuíam de iniciar a vida sexual após os 30 anos é um belo exemplo, uma situação a que todos devemos refletir para até como modo de conduta futuramente, né? Então, lógico que eu não estou aqui fazendo apologia de que nós devemos nos manter castos, né? Só estou fazendo uma reflexão que realmente é possível que após os 30 anos, tanto, principalmente os homens, né? Porque para a mulher nem tanto, porque do ponto de vista biológico, para a mulher, a vida reprodutiva, ela vai basicamente arredondando dos 20 aos 40 anos de idade, né? Lógico que pode ser dos 15 até os 45, 50 anos, quando ela entra na menopausa. Mas, a grosso modo, a vida reprodutiva é essa, né? Ela pode se tornar mãe dos 20 aos 40. Então, se ela inicia a vida sexual tardiamente, também diminuem as possibilidades de maternidade. Mas vale a pena a gente fazer essa reflexão do ponto de vista psicológico. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo musical e o nosso Marcos escolheu a música Teu Sonho Não Acabou com Taiguara. Hoje a minha pele já não tem cor. Vivo a minha vida, seja onde for. Hoje entrei na dança e não vou sair. Eu sou criança, não sei fingir. Eu preciso de você. Ah, eu preciso muito de você. Lá onde eu estive, o sonho acabou. Cá onde eu te encontro, o sol começou. Lá corri uma estrela pra te trazer. Bebe o brilho dela até entender. Que eu preciso de você. Ah, eu preciso muito de você. Só feche seu livro, quem já aprendeu. Só passou pro amor, quem já deu o seu. Quem não soube a sombra, não sabe a luz. Não perde o amor de quem te conduz. Eu preciso de você. Ah, eu preciso muito de você. Eu preciso de você. Nós precisamos sim, você de mim, eu de você. Te encontramos, os ouvintes sempre lembrados. Que horas são agora? 22h36. São 22h36, estamos aqui no programa Momentos Espirituais, discutindo, refletindo, sobretudo, sobre os acontecimentos da atualidade na visão espírita. E estamos aqui à disposição dos nossos estimados ouvintes, através do telefone 3876-6846 ou pelos canais de comunicação da internet, do Facebook. Então, fiquem à vontade, ouvintes, para quaisquer indagações. Sempre lembrando que nós não nos consideramos detentores ou portadores de toda a verdade. E aquilo que não soubermos responder, vamos estudar e daremos a nossa opinião em outros programas. Mas, esta semana, a humanidade perdeu uma referência importante. Ontem, desencarnou o nosso querido Nelson Mandela. E o nosso Marcos vai nos trazer aqui alguns apontamentos, algumas colocações que ele pesquisou a respeito deste nosso estimado e por que não até o nosso uma referência em termos de resistência da luta civil, de resistência para muitos preconceitos que ainda encontramos nas mais variadas sociedades. É ou não é, Marcos? É isso, Marcelo. Eu vou aproveitar para fazer uma ligação com o tema dessa semana, do que nós temos falado no Paulo de Tarso, que é o capítulo 9, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de bem-aventuranças, bem-aventurados e os mansos e pacíficos. Então, dentro desse tema, a gente acha uma ligação bastante clara com a figura de Nelson Mandela, porque é um homem que trabalhava pelos pobres como advogado, ele defendia sempre os menos favorecidos, passou a ser um líder social importante da Nova África do Sul, foi perseguido, preso, permaneceu 27 anos encarcerado. Dá para imaginar um negócio desse? 27 anos não é fácil. Nem os assassinos mais contumazes ficam tanto tempo no peso, pelo menos aqui no Brasil, né? Que ano que foi, Marcos? É 61? 61. Eu acho que foi. Foi o mesmo tempo que você disse, com certeza. Mas, então, quando ele deixou a prisão, numa situação de esgotamento, esgarçamento já do tecido social na África do Sul, eu acompanhei muito, porque, por alguma razão, a Embaixada Sul-Africana do Brasil me mandava uma revista todo mês sobre a situação na África do Sul, e, obviamente, vendendo a imagem de que o apartheid era uma coisa boa, não era uma coisa ruim, porque o governo era branco, era racista, né? Mas é claro que você lê essas coisas também nas entrelinhas e faz uma análise. Mas Nelson Mandela, quando ele deixou a prisão, então, ele obviamente causou uma convulsão dentro do país, porque ele era um grande líder e ele permaneceu esse tempo todo na prisão sem aquelas manifestações de revolta explícita, sem agressividade. Ele é uma coisa até que mostra o temperamento e a espiritualidade dele. Ele acabou atraindo a admiração dos próprios guardas na prisão. Ele era admirado, um guarda que no início tinha o hábito de espezinhá-lo, de maltratá-lo, moralmente, até fisicamente, acabou se transformando um grande amigo dele dentro da prisão, respeitava ele, acabou por respeitá-lo muito, devido à tranquilidade, à afabilidade que ele transmitia ao lidar com as pessoas dentro da prisão. Com isso, ele granjeou muitos amigos e admiradores na própria prisão. Mas o ponto que eu queria colocar aqui, que está muito ligado à afabilidade e doçura, é, vocês imaginem o seguinte: a grande maioria da população na África do Sul... Esse guarda era branco, Marcos? Não, não, era guarda branco. Né? Guarda branco. Conquistou a amizade. Bem lembrado. Não seria tão estranho, entre aspas, se fosse negro, mas, na realidade, os guardas dessas prisões, desse tipo de prisão, eram guardas brancos. Exato. Porque a motivação era mais social, né? E aí o que acontece? O principal que eu considero é a atitude do Mandela, apesar dos 27 anos e muita tolerância dele na prisão, foi quando ele deixou a prisão. Porque dá para imaginar numa sociedade onde você tem, eu vou aqui dar números aproximados, mais ou menos entre 75% a 78% de negros na população, você tem um percentual de, vamos dizer assim, holandeses e ingleses, portugueses e indianos. Então, para quem conhece a África do Sul, a maioria é negra, é composta por negros, né? Você tem uma minoria branca, que no fim governava e realmente era elite governante, né? Peter Botta, etc. E você tinha vamos dizer assim, um escalão intermediário, digamos, né? Então, os negros estavam no degrau mais baixo da sociedade. Depois você tinha os indianos, logo acima, mas também no nível mais abaixo. Aí você tinha, acima dos indianos, os portugueses. E depois, estou simplificando, tá? E depois nós vamos encontrar aí os holandeses e ingleses, os descendentes, né? Que realmente comandavam o país. Tanto que a língua deles não é inglês, a língua deles se chama Afrikaner, que é uma mistura de inglês com holandês, e depois incorporou algumas palavras também do dialeto Zulu, etc e tal. Bom, então imagine-se só, os negros são a maioria, o seu líder ele é libertado, e depois de algum tempo de muita tensão com o regime branco racista, ele assume o poder, né? Ok, assume o poder. Ele assumiu pelo voto direto. Foram convocadas eleições, etc e tal, e feitas de maneira correta com observadores da ONU, os próprios Estados Unidos mandaram observadores também, e a coisa funcionou corretamente. Bom, obviamente ele seria eleito, ele tinha 70% pelo menos do seu lado, que era a população negra. Bom, ganhando Nelson Mandela, se imaginava um banho de sangue na África do Sul, porque aconteceu em outros países da África, onde o regime colonialista caiu por alguma razão, né? O que que aconteceu? Os negros, após assumirem o poder, eles expropriaram as propriedades dos brancos, massacraram muitos brancos que espezinharam eles durante muito tempo, etc e tal. Então, aí aconteceu muito descontrole, vamos dizer assim, tá? Que ainda acontece em alguns países lá. Mas na África do Sul, que era o país, vamos dizer, mais importante a ser liberado do colonialismo nessa época, né? Uma população, um país muito rico, com riquezas em minerais, principalmente diamantes, ouro, etc. e tal. Portanto, um país rico, um país razoavelmente estruturado do ponto de vista jurídico, etc. e tal, apesar do racismo. Onde os negros, apesar do brutal racismo e da repressão, viveu melhor até do que na maior parte dos países, da África. Então havia uma grande expectativa do que aconteceria após os negros assumirem o poder. E o que o Nelson Mandela fez? Propôs um pacto de paz, de compreensão e de entrelaçamento entre todas as raças, que é uma coisa fantástica. Convivência pacífica. Convivência, né? Pacífica. Ele não propôs a violência em momento algum, mesmo tendo sofrido durante 27 anos da repressão violenta que ele sofreu. Ele simplesmente propôs o acerto. Agora, o interessante também é um ponto, vamos dizer assim, na biografia dele, mas que eu considero fundamental. Vocês imaginem o seguinte: antes dele assumir o poder, havia já uma violência muito grande, né? Então, nos guetos negros havia massacre de negros, os negros massacravam os brancos que podiam massacrar, os negros que cooperavam de alguma forma com o regime, eles colocavam um colar, que era um pneu, no pescoço da pessoa e tacavam fogo. Então, vocês veem como era a violência que imperava. Então, nesse momento, o temor é que isso explodisse mais ainda numa situação catastrófica. Para resolver, entre aspas, essa situação, ou para equilibrar essa relação novamente, qual foi a grande ideia do Nelson Mandela? Ele organizou tribunais. E aí você diz, bom, então na realidade ele propôs a punição das pessoas que cometeram violências. Não. Esses tribunais eram tribunais de alívio. Eu assisti algumas sessões através de documentários e eu realmente quase fui às lágrimas de ver o que acontecia nesses tribunais que ele idealizou e que ele estruturou. Como assim, Marcos? Você colocava, por exemplo, um fazendeiro branco, cuja mulher tinha sido violentada e morta pelos negros revoltados. Você colocava frente a frente com um negro, ou dois ou três negros que participaram daquela ação violenta, e cada um colocava suas razões, cada um colocava os seus sentimentos ali. É uma coisa de fazer chorar. Então, eu mesmo fiquei emocionadíssimo, né? Vou relatar um caso de cada lado. O fazendeiro branco, já um senhor... E olha que para você ficar emocionado, você que tem um coração empedernido, coração de pedra... Não, mas eu disfarço bem. Não, tá bom. E aí, o fazendeiro, já um senhor de cabelos brancos, 70 anos por aí, ele dizia pro pro negro que tinha comandado aquela ação violenta. A minha mulher era uma pessoa pacífica, ela nunca fez mal a ninguém. Quando eu vi o corpo dela totalmente destroçado, para mim acabou minha vida. Por que, que você fizer uma coisa dessa? Por que razão? E ele chorava. E os negros, que do outro lado, que tinha sido líder daquela invasão da fazenda dele, né? Ele simplesmente começou a chorar também. E aí começou a explicar: olha, realmente a gente sentia muito ódio. A minha família não tinha o que comer. E aí cada um ia colocando a sua motivação para aquilo que tinha acontecido, para aquele fato. Gente, eu realmente fiquei muito emocionado quando cada um se levantou da sua cadeira e se abraçaram no meio do tribunal chorando os dois. E era uma autopsicanálise em conjunto, né? Era uma terapia de grupo, né, praticamente. Né? Como é que esse cara teve essa ideia? É uma coisa genial. E também, esquecendo assim, pelo menos um de cada lado, né? E que aconteceu o inverso também. Então eu lembro dizendo: olha, perdi meu filho, minha mulher e meus pais num ataque de fazendeiros brancos armados na nossa vila, incendiaram nossa choupana, minha família morreu queimada lá dentro, eu não estava, e eu soube que foram vocês. E aí estava o fazendeiro do outro lado, que era um dos partícipes daquela ação, dos idealizadores. Exatamente. E aí ele coloca: olha, a gente tinha muito medo, porque tínhamos medo da reação de vocês, caso vocês se fortalecessem muito, o que aconteceria com as nossas propriedades, com as nossas famílias, com aquilo que a gente trabalhou para ter aqui na África do Sul, etc. Nós nos consideramos africanos como vocês, etc. e tal. E aí o outro falou: poxa, mas você matou minha família, tinha uma criança dentro da choupana, etc. e tal. A mesma coisa, os dois começaram a chorar de cada lado, se abraçaram. Então isso se repetiu pela África do Sul toda, não foram assim os poucos exemplos, não. Ele fez centenas de, entre aspas, julgamentos nesse mesmo diapasão, nessa mesma forma. Então isso é sensacional, e é isso que eu queria colocar como homenagem ao Nelson Mandela, que realmente vale a pena a gente ter em mente e se lembrar desse tipo de atitude, desse ser humano fantástico que ele deixou. Voltaremos ao tema em seguida, falando um pouco mais sobre Mandela, e agora vamos fazer um intervalo musical com uma música em homenagem ao Nelson Mandela, intitulada Mandela Day Simple Minds. Todos, então dando continuidade ao nosso programa Momentos Espirituais, gostaríamos de convidar os nossos ouvintes para eventuais questionamentos através do telefone 3876-6846 e dando continuidade a esta avaliação, a este tremendo relatório que o Marcos está nos trazendo aqui a respeito do Nelson Mandela. Então, esta última colocação dos tribunais de alívio que foram realizados com pleno êxito e idealizados pelo Nelson Mandela lá na África do Sul, e realmente nós podemos constatar, né, a última Copa do Mundo de futebol foi lá na África do Sul, e realmente nós pudemos perceber que não teve a mais leve discórdia, né, a mais leve manifestação negativa, né, de violência, e realmente a Copa transcorreu sem maiores intercorrências, né? E então esses tribunais de alívio, né, que funcionaram, pela descrição aqui que o Marcos nos fez, funcionaram como uma terapia psicológica em grupo, né? E sem dúvida contribuiu para pacificar, e até nos últimos anos foi feito até um filme a respeito do time de rugby, né, da África do Sul, que é Invictus, né, com o Matt Damon também, que é um filme belíssimo, né, que faz referências, né, a esse... Como Morgan Freeman faz o papel do Nelson Mandela, né? E então realmente é um filme belíssimo que retrata em parte, né, essa trajetória, embora eles não façam referência aos tribunais de alívio, né? Bem, mas essa colocação aí que o Marcos fez me lembra que lá na obra intitulada Nosso Lar, psicografada pelo Chico Xavier e assinada pelo espírito André Luiz, o André Luiz então nos relata que em um dos capítulos, eu não me lembro exatamente qual o capítulo, né, mas em um dos capítulos o André Luiz, ele deseja uma audiência com o irmão Clarencio, e o irmão Clarencio é um dos ministros lá da colônia Nosso Lar. E decorrido lá o período que essa audiência foi concedida, ele chegou para participar lá da audiência, e imaginem vocês qual não foi a sua surpresa, que o irmão Clarencio, ele atendia duas pessoas lá no mundo espiritual, duas individualidades ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto ele atendia uma pessoa ou uma individualidade espiritual lá na colônia Nosso Lar, esta outra pessoa, que no caso seria o André Luiz, acompanhava o diálogo, acompanhava o transcorrer da audiência, justamente para saber com detalhes aquilo que afligia aquela pessoa que ele estava entrevistando, né? E isso é interessante, que é um método pedagógico que eu acho que nós, aqui no nosso mundo material, nós deveríamos imitar, porque, vejam vocês, né, essa pessoa que antecedeu o André Luiz estava lá falando sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre as suas angústias, né? E o André Luiz, ao ouvir o relato dessa pessoa, ele começou a chegar à conclusão que o problema dele era um problema menor, era um problema bem pequeno, bem ínfimo, se comparado ao que era apresentado pela outra interlocutora, né? Então, quando chegou a vez dele, ele até faz o comentário, né, que diante do que foi exposto aqui, diante do que foi exposto, que ele havia compreendido que a situação dele era bem menos penosa, e lógico que ele tirou as dúvidas lá com o irmão Clarencio, que cabia mais intimamente a seu respeito, mas que foi um método pedagógico bem interessante de entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo, né? Eu não sei se tem essa experiência, vocês que trabalharam lá no mundo corporativo, né? Não sei se vocês tiveram experiência semelhante, mas eu acho que é bem uma possibilidade bem factível, né? Que poderia ser levada aí até para as empresas, alguma coisa nesse sentido, né? Não no mundo corporativo, mas o que falam é que justamente a terapia em grupo, né, uma das vantagens, um dos benefícios dela é justamente isso. Quando você está num grupo onde as pessoas têm problemas similares, você escuta, e além de tudo você vê que, primeiro, você não é o único com problemas, que o seu problema pode, apesar de você estar achando grande, ser menor do que o dos outros, né, e te deixa um pouco mais à vontade para você falar também dos seus, né? Mas no mundo corporativo não tem essa experiência, sabe? Então, eu tenho mais impressão disso que eu conheci no mundo corporativo, a parte de que a gente chamava de, e acho que ainda existe nas empresas mais estruturadas, a gente chamava de avaliação 360 graus. O que significa isso? A avaliação tradicional que se faz nas empresas uma vez ao ano, né? Como é que você foi, qual foi o seu desempenho, seus problemas, etc e tal. Nessa chamada avaliação 360 graus, você coloca todos os interessados no mesmo plano, no mesmo momento, e aí você tem que estar aberto para colocar as suas preocupações, os seus problemas e até as suas críticas em relação aos demais, e tem que estar aberto para ouvir as críticas em relação ao seu próprio desempenho, seu comportamento naquele período. Então, se for levado de uma maneira correta, é um processo bastante interessante, porque injunções políticas à parte, que também em tudo na vida você pode usar isso para, vamos dizer assim, direcionar erroneamente, mas se for feito corretamente, você vai acabar entendendo que aquela outra área para a qual você presta serviços ou da qual você recebe serviços, né, também tem os seus problemas, e que você tem responsabilidade por uma parte desses problemas normalmente. Não é dizer simplesmente, não, eu estou fazendo certo e o outro está fazendo errado, como é o mais comum, né? Eu sou certo, o outro está errado. Então, isso chega a um ponto tal que a experiência que eu tinha, às vezes o meu pessoal vai reclamar tanto das outras áreas que tinha interface, que eu chegava a falar para eles: vamos fazer o seguinte, vamos ser egoístas daqui para frente, vamos contrariar aí as versões cristãs e vamos ser egoístas, vamos nos corrigir, deixa os outros se corrigir, quer dizer, não vamos tentar corrigir todo mundo, vamos corrigir a gente antes, Quando a gente conseguir se corrigir, a gente tenta corrigir os outros. É, esse é um egoísmo produtivo, né? Aí sim. Então, é uma maneira, um egoísmo entre aspas, quer dizer, ao invés de a gente procurar defeito nos outros, vamos tentar melhorar primeiro, porque é melhor para nós, e de certa forma vai acabar sendo melhor para os outros também, porque na medida que você vai apresentar menos problemas para os outros, você vai acabar percebendo que isso vai melhorar o todo. É que normalmente nós somos muito exigentes com os outros, mas não somos exigentes conosco mesmos, né? Então, esse que eu acho que é o X da questão, que talvez o nosso querido Nelson Mandela tenha tido essa inspiração, né Marcos, que dos tribunais de alívio aí, e essa foi realmente uma inspiração belíssima, né? Uhum. E aí, depois dessa trajetória aí do que envolvia os tribunais de alívio, ele continuou governando, né? Houve uma pacificação, ele ficou mais algum tempo no poder, não sei se ele teve um segundo mandato, Ele não ficou muito tempo, não. Ele só, vamos dizer assim, gerenciou a primeira etapa desse processo, gerenciou o processo de pacificação. Eu não tenho com exatidão, mas acredito que ele tenha ficado no poder 5 ou 6 anos só. Perfeito. Não foi um período tão longo quanto se poderia desejar, né? Mas ele teve, vamos também colocar que ele teve ajuda, né? O bispo Desmond Tutu, por exemplo, sempre deu muito apoio do ponto de vista religioso, porque a África do Sul tem um enfoque religioso muito importante, e o Tutu realmente, que é vivo ainda, né? É partícipe de todo esse processo lá. Um pouquinho para trás. Ele auxiliou bastante o Nelson Mandela nesse processo e ele participa até hoje. Então, eu estava até comentando com o pessoal aqui que logo depois do Mandela sair da presidência, organizou-se um grupo que eles chamam dos senhores, os seniors, né? E nesse grupo existem líderes que primaram, vamos dizer assim, pelo pacifismo quando governaram os seus países. Então, e líderes que também não foram necessariamente líderes políticos. Então está lá o Tutu mesmo, o Desmond Tutu faz parte, o ex-presidente Jimmy Carter, uma senhora que, se não me engano, foi a primeira-ministra da Dinamarca, que também se notabilizou pelo trabalho social. O próprio Fernando Henrique, por causa das ligações que ele tem na parte sociológica, etc. e tal. Enfim, alguns luminários aí do humanismo, né? Que se juntam periodicamente para discutir os problemas, apresentar sugestões, etc. e tal, os problemas da humanidade, apresentar sugestões. Então, se vê que tudo são reverberações de uma atitude, basicamente, do próprio Mandela, um comportamento que ele estabeleceu, do padrão de comportamento que ele estabeleceu, que realmente rendeu muitos frutos e trouxe bastante consequências práticas, né, para a humanidade. Sem dúvida. E o interessante que você falou, né, voltando assim àquele convite, né, do bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, né? Uhum. É que o nosso Nelson Mandela, ele fez uma coisa que é muito importante, que é granjear amigos, né? E quanto mais amigos nós fazemos em nossa trajetória existencial, mais nós teremos pessoas que vão interceder por nós, né? Independente se nós nos encontramos aqui, ainda quando encarnados, ou quando nos encontramos lá desencarnados, né? E logicamente que para fazermos amigos, nós não vamos conquistar amigos através da violência, nós não vamos conquistar amigos através da pancadaria, né? Da imposição, das atitudes que se caracterizam pela descortesia, da falta de gentileza, né? Nós vamos conquistar amigos pela afabilidade, pela doçura, pela cordialidade, pela gentileza, pela boa vontade, né? Então, através do desenvolvimento dessas virtudes, sobretudo em nosso mundo íntimo, é que nós vamos nos relacionarmos de maneira efetiva, de maneira produtiva, Mas sempre lembrando que devemos ter esse comportamento ético elevado, né, que se caracteriza pela afabilidade, pela doçura, não só no nosso mundo de sociedade, né, não só na sociedade, no convívio com a sociedade, como também no convívio na intimidade doméstica, no convívio na intimidade da nossa atividade profissional, no convívio da nossa, do nosso mundo íntimo também, né? Porque não adianta nós fazermos uma voz doce, um gesto gentil, só que lá dentro de nós, nós estamos querendo esganar a pessoa, né? O nosso interlocutor, né? Então, é sempre bom fazermos essa reflexão para que tenhamos um comportamento coerente, tanto fora quanto dentro de nós mesmos, né? E sem dúvida, né? Olha, eu fico muito admirado com essas histórias dessas personagens, né? Que realmente encantam e emocionam, né? O nosso mundo atual, porque a gente chega à conclusão que, meu Deus, quantos amigos ele fez, né? Que trajetória belíssima, que homem fascinante, né? Que teve toda essa parte aí de resistência, né? Daquela política horrorosa, né? Do apartheid, né? Do racismo. Aí, depois da resistência, ele conseguir colocar em prática a união, né, através desse entendimento aí que hoje os brancos e negros convivem de maneira saudável lá na África do Sul. Se nós olharmos para trás e nos lembrarmos de 100 anos atrás, né, inclusive com aquela passagem do nosso querido Gandhi, né, lá na África do Sul, acredito que todos aqui assistimos o Gandhi, né? Embora seja um filme longo, né? De mais de 3 horas de duração, mas aquela trajetória dele lá na África do Sul, sem dúvida, contribuiu para deixar uma semente, né? Uma semente de resistência pacífica que foi implantado ainda lá no final do século XIX. Nós estamos agora com qual que é o nosso horário, Paulo? 11:12. Então agora são 23:12. Nós vamos fazer um breve intervalo musical, só que antes nós vamos ouvir um comentário aqui do nosso Guilherme. Eu estava dando uma pesquisada para fechar um pouquinho sobre Mandela, né? Perfeito. Mandela tem uma frase que tem muito a ver com que a gente está falando do Evangelho, que é: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua imagem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Né? Acho que a gente, se for refletir, isso aí tem muito a ver com o que a gente está conversando do Evangelho. Eu acho que é uma maneira legal de fechar esse assunto. E eu brinco que, se Deus não tiver bom humor, eu estou roubado quando for pular de lá, né? Porque eu estava pensando aqui, né? Mandela passou rapidinho da prisão para a presidência, né? E aqui a gente às vezes querendo ver da presidência para a prisão, e não acontece, né? Mas não é uma brincadeira, né? A gente não pode desejar isso daí. Sem dúvida. Então vamos a um novo intervalo musical. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. The words of when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. Although they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Lembrar que essa composição é uma composição bastante inspirada por McCartney, e no histórico dessa música, né, da motivação dessa música, nós temos aí mais provavelmente uma homenagem à mãe dele falecida, a mãe Mary, e na música ele fala de Mãe Maria. Existe também uma versão de que Mãe Maria seria Nossa Senhora, né? Essa possibilidade também existe. Como não tem uma explicação, nós não temos acesso a uma explicação cabal no próprio compositor, eu acho que qualquer uma das duas explicações ela é muito boa e é uma inspiração excelente para uma composição. E nessa música se fala muito dos nossos dramas, dos nossos tempos difíceis e da inspiração, quer seja parte da nossa progenitora, quer seja no plano material ou no plano espiritual. Ou seja, você tem sempre o apoio, seja de nossa mãe falecida, né, que pode nos prestar uma ajuda, uma inspiração no plano, mesmo do plano espiritual, ou no caso da Virgem Maria, que pode também servir como inspiração para esse tipo de coisa. Então, a música faz um relato de uma série de problemas que todos nós enfrentamos nas nossas vidas, né? E que sempre que ele enfrentava os problemas, ele se lembrava dessas palavras de apoio. Let it be. Let it be tem várias traduções em inglês, mas no caso, a mais adequada a este caso aqui apesar de que literalmente significa deixa estar, ou deixa para lá, né? Então são várias interpretações, né? Ou deixa correr, seria, do ponto de vista espiritual, e do ponto de vista também cabe na tradução do inglês, seria tolere, aceite, resigne-se. Exato. Seria um sentido mais amplo do Let It Be. Então, nesse caso da música do Paul McCartney, está mais nesse sentido de aceitação, de compreensão. Então, Mãe Maria vem e me diz: aceite, compreenda, vai passar. Basicamente isso. É uma reflexão bem legal que você está fazendo, viu, Marcos? E isso a gente pode transportar aqui um pouco para a nossa cultura brasileira, que alguns anos atrás tem uma composição que fez muito sucesso, que é cantada e foi composta, né, pelo Zeca Pagodinho, e ficou muito famosa, inclusive tornou-se um símbolo da conquista da Copa do Mundo de 2002, né? Que é aquela música Deixa a Vida Me Levar, né? Vida leva eu, né? Então, aliás, eu quero convidar a Elô, a Vilma, né, para virem aqui para cantarem essas músicas para nós, né? Porque eu não vou me atrever a tanto, né? Só que se a gente for fazer uma reflexão mais profunda, né, o deixe estar, ele nos remete a uma situação mais passiva. O deixe estar. Mas aquela tradução que você colocou como resigne-se, aceite, tolere, aí sim, aí já não é tão um comportamento assim tão passivo, né? É uma aceitação, mas uma aceitação de maneira ativa, né? Ou seja, eu vou aceitar essa situação difícil, mas eu vou trabalhar para modificá-la, né? E nós encontramos aqui um artigo assinado por Vantuil Novaes, um nosso confrade aqui de Atibaia, que ele fala assim, é intitulado... O primeiro-ministro da Dinamarca, que também se notabilizou pelo trabalho social... o próprio Fernando Henrique, por causa das ligações que ele tem na parte sociológica, etc. e tal. Enfim, alguns luminários aí do humanismo, né? Se juntam periodicamente para discutir os problemas, apresentar sugestões, etc. e tal, os problemas da humanidade, apresentar sugestões. Então, se vê que tudo são reverberações de uma atitude, basicamente, do próprio Mandela, de um comportamento que ele estabeleceu, do padrão de comportamento que ele estabeleceu, que realmente rendeu muitos frutos e trouxe bastante consequências práticas, né, para a humanidade. Sem dúvida. E o interessante que você falou, né, voltando assim àquele convite, né, do bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, né? Uhum. É que o nosso Mandela, ele fez uma coisa que é muito importante, que é granjear amigos, né? E quanto mais amigos nós fazemos em nossa trajetória existencial, mais nós teremos pessoas que vão interceder por nós, né? Independente se nós nos encontramos aqui, ainda quando encarnados, ou quando nos encontramos lá desencarnados, né? E logicamente que para fazermos amigos, nós não vamos conquistar amigos através da violência, nós não vamos conquistar amigos através da pancadaria, né? Da imposição, das atitudes que se caracterizam pela descortesia, da falta de gentileza, né? Nós vamos conquistar amigos pela afabilidade, pela doçura, pela cordialidade, pela gentileza, pela boa vontade, né? Então, através do desenvolvimento dessas virtudes, sobretudo em nosso mundo íntimo, é que nós vamos nos relacionarmos de maneira efetiva, de maneira produtiva,

marcou o início de uma trajetória brilhante, porque esses artistas citados, eles ficaram um curto período no exílio, mas eles retornaram, e eles retornaram, parece que eles retornaram com uma inspiração, uma capacidade de colocar em suas melodias, em suas letras, das mais variadas músicas, composições belíssimas que nós podemos trazer para os nossos dias atuais até, e composições assim que realmente são muito, muito emocionantes, né? Eu me lembro aqui agora daquela composição, daquela música intitulada Cálice, né? Em que o Chico Buarque faz um trocadilho, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Lógico que na letra ele colocou o cálice, aquele invólucro que serve para as bebidas, né? Para utilizarmos como bebidas, né? Mas na verdade ele estava fazendo um trocadilho com a palavra do verbo calar, né? Cale, tracinho, se, né? Afasta de mim esse cale, se. E que era justamente por causa da imposição que a censura federal instituída pelo governo militar colocou, né, como uma norma, como uma regra que deveria ser seguida, né? E essa composição muito tempo ficou proibida, né? Ficou lá nos aguardando a liberação. Então vejam vocês que essa década de 60 e depois, né, teve, lógico que também teve como continuidade a década de 70, que talvez estes cantores que estamos nos referindo tiveram até uma inspiração talvez até maior, né? E só que o interessante é que após esse período, quando a ditadura termina com a eleição lá do Tancredo Neves, que infelizmente acabou culminando, né? Porque ele acabou culminando com o falecimento e trouxe o José Sarney ao poder. Quando acaba a ditadura militar, a impressão que eu tenho, sabe, Marcos? Eu não sei se você tem essa impressão também, o Guilherme, o Paulo, né? Mas a impressão que eu tenho é que a inspiração desses cantores parece que também terminou, né? Porque eles têm feito composições, eles têm elaborado composições ainda, mas a qualidade, pelo menos a mim, não me encanta como encantava na década de 70, né? No final dos anos 60 e assim por diante, né? Vou fazer uma relação então, porque é interessante isso. Mas eu concordo que a qualidade artística caiu bastante em termos assim, dos próprios versos, da própria musicalidade. Mas isso guarda uma relação que é histórica. Eu vou dar um outro exemplo agora, que uma área que eu gosto muito, que é a literatura. Eu consegui, com muito sacrifício, porque realmente era um livro complicado, a obra-prima do escritor russo chamado Alexander Solzhenitsyn, que chama Arquipélago Gulag. Então, Solzhenitsyn, ele estava numa ditadura pior do que a nossa, que era a União Soviética, e o que aconteceu? Ele foi preso, enviado para a Sibéria, né? Onde ele trabalhava durante o dia, etc. e tal, a temperatura de 30, 40 graus negativo, e era um prisioneiro. Então ele não tinha a menor condição para escrever, fazer nada. Que ele fez? Uma situação bem agradável, né? Bastante. Teve câncer nesse período, não foi tratado, milagrosamente ele sobreviveu. E o Alexander Solzhenitsyn escreveu o Arquipélago Gulag na Sibéria, prisioneiro. Conseguiu mandar para fora de uma maneira que pouca gente consegue entender como é que ele conseguiu fazer isso. E o texto foi todo escrito em papel higiênico, por incrível que pareça. Então, estava sob uma pressão violenta de saúde. É só como ele poderia escrever, né? Não tinha outro jeito. E ele conseguia remeter para fora esse texto em papel higiênico. Para vocês terem uma ideia, eu não me lembro agora do número de páginas exata, mas se não me engano, estava ao redor de 1000 páginas essa obra-prima dele. Meu Deus. E a dificuldade em ler era o seguinte: ele usava muito os nomes das pessoas com que ele convivia na prisão. Então, as primeiras 5 páginas, eu contei, tinha mais de 30 nomes de personagens. Então, para você acompanhar o desenrolar da obra, você precisa ter uma memória e uma paciência de Jó, realmente. E o que acontece, então? O Arquipélago Gólio é uma alusão ao complexo penitenciário da Sibéria, que os prisioneiros chamavam de Arquipélago Gólio, porque eram isolados de tudo, no meio da neve. Depois ele escreveu Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que era ele mesmo. Ele foi para um, entre aspas, um hospital para o tratamento do câncer dele, que na verdade não foi tratado, né? E lá ele escreveu sobre as experiências dentro de um hospital de prisioneiros, onde os caras são realmente muito maltratados, né? E também conseguiu mandar isso para fora da União Soviética. Então, inspiração absoluta. Bom, beleza. Aí o que aconteceu? Ele ganhou o Nobel de Literatura pelo Arquipélago Gólio, considerado o grande escritor depois de Tolstói, no caso da Rússia, né? E aí ele foi libertado por pressão dos Estados Unidos e da Europa. Foi para um rancho no estado de Montana, nos Estados Unidos, e nunca mais escreveu nada que prestasse. Então, agora, com toda a liberdade, com todo o material para escrever, vamos dizer, todo o conforto, né, que o governo americano proporcionou a ele, ele nunca mais conseguiu escrever uma obra de qualidade parecida. Então, isso vem reforçar esse argumento aí que o Marcelo colocou. Realmente, você em situação de estresse, sob pressão, parece que a inspiração ela aumenta. O sofrimento, de alguma forma, ele traz uma inspiração que, quando você relaxa, ou seja, estou numa situação agora de conforto, parece que aquela inspiração sai voando pela janela. É uma brincadeira, mas é uma realidade que não é de um caso só, não. São muitos casos assim. Sem dúvida. Infelizmente. Muito bem. São 23 horas e 45 minutos. Nós estamos caminhando para o final de mais esta edição e vamos fazer mais um intervalo musical. São 23h48. Estamos aqui no programa Momentos Espirituais. Estamos aqui caminhando novamente para o final de mais esta edição. E gostaríamos de deixar essa reflexão que o Nelson Mandela, né, a desencarnação do Nelson Mandela, contribuiu para que centralizássemos ao longo do programa, essa reflexão de luta, essa reflexão de trabalho incessante em favor da comunidade, em favor do bem da comunidade, né? E quando a gente fala em luta incessante, eu me lembro de um pensamento do teatrólogo alemão Bertolt Brecht, que sempre me comove muito, né? E esse pensamento diz o seguinte: há homens que lutam um dia e são muito bons. Há homens que lutam um ano e são melhores. Mas há homens que lutam por toda a existência. Estes são imprescindíveis. Então, esse pensamento do teatrólogo alemão Brecht, quando você avalia uma existência tão rica, tão produtiva, tão cheia de frutos, como se caracterizou a bela trajetória do Nelson Mandela, que permita dizer, né, do nosso irmão Nelson Mandela, então isso serve de inspiração para nós, para que nós lutemos incessantemente para melhorarmos não só a nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos da convivência, né, os nossos amigos, e também melhorarmos a nós próprios. Evoluir é tornar-se melhor. E essa melhoria, ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Só há beleza se beleza há em nosso interior. Não adianta utilizarmos dos botox, não adianta utilizarmos dos cremes, utilizarmos das mais variadas técnicas de estratégia para melhoria da estética do nosso corpo, para nos tornarmos mais belos, se beleza não houver dentro de nós. Então, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, nós desejamos que todos tenham uma noite produtiva, que todos procurem dormir com o pensamento voltado para o bem, porque quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende do corpo físico e vai perambular pelo mundo espiritual com as pessoas ou com as individualidades espirituais que temos afinidade. Se somos espíritos envolvidos com a dependência alcoólica, nós vamos nos unir com os espíritos dependentes alcoólicos. Se somos envolvidos com as drogas, a mesma coisa. Se somos envolvidos com a dependência ou com o uso desregrado da sexualidade mal conduzida, nós nos afinizaremos no período do sono com espíritos do mesmo padrão vibratório. Então, melhor será fazermos uma prece sentida e pedirmos para que os benfeitores espirituais nos auxiliem a fim de que nos aproximemos das entidades espirituais mais elevadas, a fim de que lá, quando chegarmos lá no mundo espiritual, possamos participar de programas educativos, de programas assistenciais, que sem dúvida esses benfeitores nos darão o auxílio necessário. Então, uma vez mais, nós desejamos boa noite a todos e nos despedimos de mais esta edição do programa, agradecendo a presença, o carinho dos amigos aqui que contribuíram com as suas intervenções. Agradecemos o Guilherme, agradecemos o Marcos, agradecemos o Paulo e a colaboração imprescindível do nosso Flamínio. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. E até a próxima edição desse programa. Esperamos que possa ter sido útil novamente para vocês todos. E no nosso caso, eu pessoalmente posso dizer que aprendi bastante hoje, não só através da própria reflexão, mas da reflexão de todos aqui presentes. E até muitas vezes nos faz lembrar de coisas que estavam em algum escaninho da nossa mente e que vem à memória tão logo a gente começa a tocar nesses pontos. Então é muito importante dedicarmos esses momentos às nossas reflexões e ao entendimento do plano espiritual, por menor que seja, mesmo que a gente apenas arranhe esse plano. O entendimento desse plano é muito importante para todos nós. Boa noite e que vocês possam ter um excelente final de semana. Capela FM, são 23h55, momentos espirituais, fica por aqui. Agradecemos a participação e a audiência dos nossos ouvintes. Tenham todos uma boa noite. A gente finaliza com a música, né? Compromisso, de Fábio Júnior. Boa noite para você. Compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. Sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita proteção. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim, todo o universo vem nas mãos. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Mas o tempo a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita atenção. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. sente um amor profundo no meu coração. Itinerante. O coro acadêmico e o grupo de metais da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo estarão em Vinhedo, com uma única apresentação no Teatro Municipal Silvia de Alencar Mateus, no dia 16 de dezembro, às 20 horas. Entrada gratuita. Lei de Incentivo, Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo. So this is Christmas. Neste Natal, vamos montar uma árvore dentro do nosso coração e nela pendurar, em vez de presentes, os nomes de todos os nossos ouvintes. Os ouvintes de longe e de perto, os antigos e os mais recentes, os que vemos a cada dia e os que raramente encontramos, os ouvintes sempre lembrados e os que às vezes ficam esquecidos, os constantes e os intermitentes, enfim. Os nomes de todos os ouvintes que já passaram pela nossa história. Queremos montar uma árvore de raízes muito profundas para que seus nomes nunca mais sejam arrancados do nosso coração. De ramos muito extensos para que novos nomes vindos de todas as partes venham juntar-se aos existentes. Para que nossa amizade seja um aumento de alegria e repouso nas lutas da vida. Que o Natal esteja vivo dentro de nós, em cada dia do ano que se inicia, para que possamos viver sempre o amor, a caridade e a fraternidade. Mensagem da família Capela FM a todos os nossos ouvintes e colaboradores. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Então é Natal! when it stopped going, the whole world shook. The storm was blowing through you. Wait out for God to stop this and unto your neck. In darkness, everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in death to sell the world your last breath. Still fighting over everything you left over. I saw you standing at the gates when Mom Randall passed away. You had that look upon your face, advertising space. No wonder your mistakes. We let our profits go to waste. All that's left in any case is advertising space. Oh, you ask, the world is burning. Please be gentle, I'm still learning. You seem to say that you kept turning up. The poison you will compromise. Oh, at what did you realize? Everybody loves your life, but you. Special agent for the man who.

was blowing through you. Wait out for God to stop this and up to your neck in darkness. Everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in it to sell the world your last breath. You're still fighting over everything you left go. I saw you standing in the gates when Marlon Brando passed away. You had that look upon your face, advertising space. We let our profits go to waste. All that's left in any case is advertising space. So on your ass, the world is burning. Please be gentle, I'm still learning. You seem to say that you kept turning up. And you with compromise. Oh, at point did you realize everybody loves your life, but you. Carmela FM. 0:34. Ela é FM. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though I believe in yesterday. Suddenly.